Pensar em liberdade. Era um país sem liberdade. Não podíamos falar o que queríamos nas escolas. E os meninos e as meninas não podiam brincar juntos. Até que chegou 25 de abril de 1974. Nesse dia, as pessoas colocaram cravos nas armas. E foi uma revolução de flores. As crianças já podiam brincar juntas e podiam falar e pensar o que queriam. Agradeci ao meu avô pela história que me contou que a liberdade é um bem que nós temos que preservar. A liberdade é poder fazer natação, jogar futebol, fazer ginástica, apanhar cravos e flores, brincar noutros lugares com o nosso pai, família, jogar videogame, poder sair de casa, ir à escola e irmos a todos os sítios que quisermos. É poder ler, ouvir e dizer sem medo o que quisermos. É respeitar os outros e a natureza. A ave que para mim simboliza a liberdade é a gaivota, que tal como eu, voa em liberdade pelo céu, assim como eu viajo nos meus sonhos. Escola Básica de Santiago, 3º ano, turma B.